siga para 2.000 pés, reportando no Walker. Descendo para 2.000 pés, voo 978. Gol 697, curve à esquerda, proa 205, limite ao curso localizador. Proa 205, limitado pelo curso, gol 697. Tio, prossiga para 2.000 pés, 104 ao altímetro. 2014, gol 1.697. Na 6315, vetor radar sequenciamento, curva direita proa 230, limite ao lock. Direita 230, limitado pelo lock, 6315. Salvador, gol 806. 1709, aguardando a última prova para interceptar. CNT reduzindo 1709. Gol 1780, completa LS Whisky, chamando Torre 18 decimal 95. 18-9, para a vitória da conquista, Cinta Romeu. 3-4-9, número 2, copo. Na 6315. 3 mil pés, 614, 6315. Guarda para a 697 para interceptar o lock, esquerda, proa 140, reporte estabilizado. Proa 140, reporte estabilizado, proa 697. dia, toma na escuta. Ok. Vamos, vamos lá. Costa Azul para Veracruz, 500 pés, na linha do litoral, reporte através do farol da barra. Para curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 119.8, aceno 5132. Autorizado Aracaju, nível 190, decolador 90 com curva esquerda, saída da Puca, transição Caju. 1998, controle, transponder 5132, ao voo 1806. 6315 para o Loki, esquerda, proa 125, reposta estabilizado. 125, 6315. Sareto 2230, pronto, cobre. A Sareto 2230, autorizado, Vitória da Conquista, 260 nível, decola pista no zero, curva direita, sai da Gole Eval, após direto. Controle 119.8, cena 5076. Sareto da Conquista, 260, curva direita, após Gole Eval. O cotejamento está correto, reporta pronto, puxa. Será 2230. Trip 5489, na escuta para cópia. Copa de Salvador, é o trip para Canzão. Nível 360 autorizado, via Pessoa no meio. Decola pista no zero, curva direita, saída da El Leda após bridge. Controle 119.8, aceno 5174. 2-3-0 para São Paulo, com o bridge no meio, da El Leda, bridge. 5174 no transmone, controle 119.8, boa noite. Tá correto, a porta puxa, mano, 363. Para despertar, né? É 315, descendo para 2000 pés, completando o ILS X-Ray e aguardando transferência. Descendo para 2000 pés, no ILS X-Ray e aguardando transferência, 315. Romeu, acho que é bravo, frequência livre para consideração. -7, pouso autorizado, pista 10, entra no 30 graus, 12-9. Sente livre, pouso, gol, ano 697, confirma o vento? Poderia confirmar o vento, gol, ano 697? Confirmo, 130 graus, 130 com 12, 12. Certo. Alvo de 109, não sai precisando. Alfa Charlie Mike, passando Coral, nível 140. Serviço será terminado. Chame o controle de Léo, 02081. Então, 3566, completando a mare, desça para 2000 pés. Está autorizado a LS X-Ray, reporte no off. Atena para 2000 pés, chegada a mare, informará no localizador do 3566. O Chalé 6315, torre 118, decimal 95. Papatongo. Vitrine de Jumate, meu, peço carinho da cola piscina 7 com curva direita, com corda axé, caixa prego, frequência do controle 19, decimal 8, código 0160. Não sei na escuta, Tony. 6395, na escuta. Motivo, avistado, checa o trem, pista 10, pouso autorizado, 120,12. Autorizado, pouso pista 10, Xané 6395. Paulo Salvador, voo 9697. 9697, táxi via, táxi Alfa Juliette, gate 10. Alfa Juliette na 0, verde. O 5489, o senhor já tem a nossa autorização? Positivo. 5489, conquista, nível 200, decola da pista 10 com curva direita gole, após gole EVAL, após DCT. Frequência do controle 119, decimal 8 e o código transponder 5175. Neste para acionamento táxi. Semana para a frente. Passarei 2230. Gente, aguarde para iniciar. Passarei 2230. Boa, acione a identificação, chegada a mare, desça para 3 mil pés, altímetro 104. Para 3 mil pés, acione a meia, 320. 06, posição 7 para pushback e acionamento. Mantenha a posição, aguarde para iniciar. 206. Sobre o Oscar, o controle. POV, copiado, prossigo no 1500 pés via corredores, reporte ingressando no Interlagos. Iniciar também no gate 7, ok? Pushback. 1806, gate 7, autorizado push, reporte para o táxi, fique atento à aeronave Embraer 45 da Passaredo no pushback na área remota. Autorizado pushback e acionamento, vai passar para o táxi, fique aeronave, boa noite, aeronave. efetuando o cruzamento para sobrevoo na Federação após Salvador. Na escuta permanente, Mike Gillette Romeu, desça para 500 pés. Sano Duna, completa ILS X-Ray, chamando Torre 198-395-3566. Chamando ILS X-Ray, chamando Torre 295 a frequência 566. E 5491, completa bom, fideça para 2000 pés. Está autorizado ILS X-Ray, reporte no localizador. Gente, reporta no localizador. Romeu, Oscar Bravo, é o controle. Da Cruz para Costa Azul, Papá Romeu, Romeu, Oscar Bravo. 03, Flávio, é isso? Do Romeu, Oscar Bravo. Do Max Gretchen. Controle, confira a frequência da torre para o Santos de Menê. Acionamento e táxi até interseção off, chama para ingresso, Júlio, qual é a tua vez? 95356. 957, obrigado. Que irá iniciar o táxi no trabalho 7, ponto para o povo no outro, mal 9-5. Copiado, autorizado para seguir o táxi via Juliette Alfa até o ponto para a pista no 0, no ponto de espera, torre 1-8-9-5. Ataque de Agilete Alfa, identificação, chegada Mari, desça para 4 mil pés, o altímetro 1014. 4 mil pés, 1014, 41. Ah, no localizador, é 10 mil. Tente, trip 5491, completa ILS, chamando torre 18-95. 18-95, trip. Tá 3566, no solo Zona 2, liberando via Eco no 21-9 à direita. Eco, peso. Confirme a sequência? 1-21-9, 121-9. 219, 1806, decolagem autorizada, 130-14. Autorizada, decolagem 190, 1806. Júlio. Juliette para o gate 07. Alfa Juliette para o 07, obrigado. Romeu Oscar Bravo informa que nas imediações da Federação temos Mike Juliette Romeu em sobrevoo 510. Espera. Final de 7 milhas, baixa para o trip 51941. 54 também. Quantas milhas? Ele é de 7, final de 5 milhas. Tem 5 milhas, 7, está avistado, continua a aproximação, agora autorização para o pouso trip. Sente. Trip 5491, no checo trem de pouso, vento 130 graus, 14 nós, para autorizado para o pistão zero. Baixo, tá bom. Uno 806, decolado 04, controle 119, decimal 8, boa viagem. 1098, Gono 806, boa. Contou, Gono 806, boa tarde. 1806, boa, contato radar na decolagem, suba 190, saída Puca. 190 Puca, Gono 806. Pode aprovar a Puca, tá presente, o 1806? Direto Puca, afirmativo, está livre. Ok. Então, 3144, vou marcar o Romeu, autorização do Fortaleza. Está 3144, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola pista 10, curva à esquerda, saída Mamo, transição Trote, Upazulu 19. Frequência do controle 119, decimal 8. Código transponder 5403. 370 para Fortaleza, roda do plano, decola esquerda, Mamo, transição 1.503, controle 19, 8, está no portão 0. 0. 0. Para reportar com o plano que você espera. Afirmo. Salvador 3549 para o posicionar. 3549 autorizado a resposta para o táxi. Reportarei só o táxi 3549. Tá bem, senhor. Estou aqui no reparado, senhor. Tá tarde. Ocean M6320, desça para 2000 pés, está autorizado em LS X-Ray. Reporte localizador. Camará localizador, autorizado 2000 pés. X-Ray. Juliette, decolagem autorizada, pista 17720 com 13, Júlia. Os 230 ali, manter a pista 10. Trip 5491, no solo 06, direita via Delta 121, décimo 9. O 209. 6 milhas, temos helicóptero a 500 pés que não interfere ao seu procedimento. Nós vamos prosseguir o táxi via táxi feiquilo. Fique atento ao pushback da aeronave da companhia. Posso prosseguir para o pátio 3, conforme sinalizador. Livre para decolagem, 120 graus, 129. Controle Salvador, Papatango, Vitorinha Juliette, decolou na sexta. Vitorinha. Vitor Índia Juliette, 1010, no corredor Axé, reporte fora da barra. Tá na fora da barra, Júlio. Quilômetro essa já distante, senhor, no 7. Quilômetro Oscar, mantendo a flor da rotatória, chama a torre 1 no 8, decimal 95. 7, 8, 9, 5, 8, 0, 6, voo direto da Cajô. Direto para... Tem rotatório, eu tô com Embraer não, Airbus da Avianca, ingressando agora na final da pista 10, aproximadamente 10 milhas com a velocidade um pouco alta. Até a rotatória, descida no meu pós autorizado, aporte na rotatória. É, rotatória. Tente, confere, completa ele SX3, chamando torre 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, via Chanel 63. Desça para 1.500 pés, Vitor Índia Uniforme. Informo que ingressará no corredor Interlagos. Aqui em frente, hotel Juliette Serra, Aracaju, 1000 pés, decola do pátio 4, inicialmente com proa do corredor forte, frequência do controle 1.9.8, e o código transponder será o código 0263, 0263, só confirmando, deseja decolar da pista 1.7, no sentido 1.7, e depois curvar para o corredor forte, ou direto para a proa do corredor forte, confirma. 41 no 6, prossiga para 2.000 pés, está autorizado ele é X-Way, reporte localizou. Ok, ciente então, para acionamento táxi e decolar, estou vindo no 8, decimal 62, confirmo no 8 pessoas a bordo. Ciente. Salvador, boa tarde, com 9.4, para Maceió. Bono 924, autorizado Maceió, nível 350, decola da pista 1-0 com curva à esquerda na saída Puca Zumbi, frequência do controle 119.8, código transponder 5157. Vitor Índia Uniforme, voe na proa da Praia do Forte para ingressar no corredor forte. Salvador, 4:51, aguarde para iniciar o táxi. É 1924, autorizado Maceió, 3.0, curva 10, curva esquerda, Puca, Zumbi, 798, 5157, pode. 5157, que é 5157, neste para acionamento táxi. Chamaremos nessa, para o táxi. 35489, autorizado táxi via Alfa Juliette, no ponto de espera torre, no 8, decimal 95. Cliente, Alfa Juliette, Salvador, Xoner 6395. Xoner 6315, aguarde autorização de tráfego. Autorização Guarulhos, 6395. 2230, passando 070, aguardando quando possível direto conquista. Mantenha pro de gole, o patrulhador 230. A pro de gole de 230. 6315 para a cópia. Prossigo 6315. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pista 1-0, curva à direita, saída Dael, após Dael Leda, Bideve, Upper Disc 5-0. Frequência do controle 119.8, código transponder 5405. Semana.